6868 e chame a turma no 895. 895, no 868. 4178, do Separo 2000, autorizado a final do procedimento Eliel-Sexy, pistola 0, chame estabilizado. 2, meu pé, autorizado a Eliel-Sexy, portamento estabilizado, sem sucesso. Salvador, buenas, 9098, na 9098, a sua notificação chega da Maria autorizada, deixe manter o nível 050, altímetro 0 no 3. Identificou 050, 10013, zona, pode ver? Eu tinha 15 como número 4, 1098. 4. Pelo Salvador, 1098. 1098, contato radar, prossiga conforme autorizado na saída da EL. 20, 1098. Bom, também. 2012. 2012 é a porta da Juliette. 2-4, mantém a guarda para as frentes das comunicações. 4, inicialmente mantendo o nível de voo 190, onde que a descida será efetuada com o controle Aracaju. Está a 15 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 190. Apenas para informação, há um tráfego de posição de 12 horas, 30 milhas, mantendo o nível 160, Alfa Tango 72, rumo posto. Completa agora com controle Aracaju em 120 do sinal 3. Boa noite. 203, bom trabalho. Índia Lima, Uniforme Bravo Transition, vai a Peruísque 550, after according to our flight 10 road. Squawk 5171, the flight Salvador Control 119 at the sinal 8. Salma tem nível de voo 160. Reporte no ideal de descida, está presente e voe na proa de Duna. Proa de Duna, muito obrigado. A Vila 7 da 3, como é que está a sua atenção? Afirmativo, Salvador opera sob condições visuais, vento 100 graus com 9 nós, máxima de 11 nós, temperatura 26 graus, pista 10 e MS X-ray completo. A chegada que o senhor efetuará será a bomba e o senhor está voando na proa de Duna para completar a aproximação. Uma boa noite, eu vou 868 livrando a pista. Boa noite, 68, boa noite, Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, 868. taxa de posição de 12 horas, 1-1 milhas, mantendo o nível 190, rebote 3718, rumo oposto para Aracaju. Localizador, 7-9-5. 7-1-7-8, torre no 8 do sinal 9-5. 9-5-3-1-7-8. Azul 4-1-0-7, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-3, livre e LSF-2, aporte estabilizado. Para 2.000, aporte canal estabilizado, azul 4-0-0-7. 1-1-0-9-8, desce para o nível 0-5-0 da presente validade. 0-5-0, tá, 2-1-0-9-8. 1-9-8-1-0, chame sempre o Recife, 1-2-5-1, atuando 1-3-3-1-2-5. 098, desça para 3.000 pés, altímetro 903. 407 completa o final do procedimento, cemitério 9895. Vai, passa. 1098, desça para 2010, altímetro 0013. Autorizado o final do procedimento, e a UFX de rede 0, chame estabilizado. 2 mil pés, acolhendo, vai estabilizar. Azul 4107. 1-0-7, com a Maria Pistadeiro. 7. 3-1-7-8, solo 5-9, direita, solo 2-1-1. Retorno, ano, boa noite. Boa noite, na 3178, micro. boa noite, Alfa, reposta de Brasileiro. Alfa, Brasileiro, 317. Quatro no 07, 100 graus, 102, 32, pistão 0. Eu vou fazer a zona 04, 107. Quatro no 024. Agradecer-me a colagem ao Apis para a sua vez. Costa Juliette, está 3178. Juliette, portão 612, 3178. 612, obrigado, boa noite. Aguarde 2231. Guarda. 407-104, direita, som 201. Direi, som 201. Alfa Quilo Paz 3, atenção ao sinalizador. Alfa Quilo Paz 3, 4 no 07. Lado do acelero depois, é do da Europa. Afirmativo. Final da 10. 098, checa 3, 100 graus, 109, autorizado para uso, pistão 0. Sobre pouso, 109, passar para baixo. wind 100 degrees, 10 knots, temperature 26. The flight summer do control 119 decimal H, tower 118 decimal 95. Time check 0206. Copy, thank you. Voo 9057, SM identificação, desça e mantenha o nível 050, TNH1013, está sempre as condições do campo. Negativo, não recebemos mais. Transport approved taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. At holding point, call tower 118.95, QNH 1013. Have a nice trip. Personnel 2012, we taxi to runway 10, via 1 in India, and we'll contact our 118.95 at 5 for good night. Foi o TAP 9057, desceu e mantenha o nível 050. Voa 098. Voa 098, alfa, portante da Juliette. Boa noite. Juliette, voa 098. Condenou portão número 2, 5. encontra-se ocupado, você vai aguardar a liberação do centro. Pois é, então vai manter aqui a posição da Juliette, que é o 098. A senhora identificação, chegada à área autorizada, desse montanha nível 060, altímetro 013, Salvador no momento opera visual, a pista 1-0, procedimento ILS X-Ray, temperatura de 26 graus, vento 90 graus com 10 nós. Ativo. 3, completa o final do procedimento, chame o seu rumo no 895. 395, boa. Boa. Boa na 057, tem restrição em cima para 2010, altímetro 2003. Autorização de procedimento ILS X-Ray 0, chame estabilizado. Ok, voo 9057, para 2003, autorizado ILS X-Ray. Ativo. Tá, 3152, desce montanha ao nível 050, QNH 1013. 100 graus, 109, obrigado a todos. Radio contact from the pasture, currently set to level 320, Mama Departure. Mama Departure, flame on the flight level 320, Robot 084. Zero 084, climb and maintain flight level 390. Climb and maintain flight level 390, obrigado, Robot 084. Position, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Aerodata 084. Tide to Cockpool, Europa 084. Visual, pistinho 1-0 e LS X-Ray, QNH 1-0 no 3, vento 1-0-0 graus 9-9, temperatura 2-7, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5, hora 7-0-2-1-9. Fala, boa, azul 2-7-1-3, de graça. 2-7-1-3, boa noite. Mantenha a posição antes daquilo, por gentileza, ainda não possui sua posição. A gente vai manter a posição antes daquilo. Para o saque, estou no 134 com 152 a bordo, alternativa Aracaju, 2 horas e 10 de autonomia. Livre saque, seu ponto de espera 1-0, Pátio Ninja, no ponto de espera torre 1-895, Pinhagal 1-0, 1-3. Sete dois passos, voo 93 passos. 1098, Juliette, portão 2. 7-2-0-9-8. Só instante. Sétima 3, Alfa, Kilo, faz 3, atenção ao sinalizador. Obrigado pela espera. Problema. Obrigado, uma boa noite. Uno 170 para Campina Grande, saída prevista, Cuca de Par. Contato radar, mantenha o nível na 60 na saída Momo. Na 60 na Momo, 2-2-3-0. pode dar autorização a Aracaju, portão número 1. Não, 8, Salvador Opera Visual, ILS X-Ray, pista em uso no 0, QNH 1-0 no 3, vento 090 graus, 1-0-9, controle 19-8, 12-18-9-5, hora certa 0-2-2-2, pronto, copia. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 1-0, com curva esquerda, no perfil de saída, Pucajamo Caju. 5406 no transponder, controle 198. Cada final do procedimento ele é o seu direito, está no zero, chama estabilidade. Contra a estabilidade completa final do procedimento, chama a turma no 895. 895, obrigado, amor. Mano, transponder 5406. 5406, chama a turma. Meu 00, prossiga. Salvador opera visual no momento, pistão no zero, o procedimento em uso é o ILS-X-Ray, o ajuste no 03, o vento 100 graus com 9 nós, temperatura de 27 graus. 7, 1,5, 2, 0. 1,057, boa noite, aproximação, informa o que está ali. LW084, climb maintain flight level 390, call Recife 125.45, it's enable 126.85. 125.45, 126.85 is enabled, climbing flight level 390, 5084. Contato radar, se mantém ao nível 350, saiu da PUCA. PUCA 35. 4 no 1 no transponder, controle 119, decimal 8. 3-7-0, no 1-7-0, confirma alguém? Thank you. correto, solo 27, direita, solo 201. 21, livra, a direita do 1907. Alfa Kilo Paz 3, atento ao finalizador. Alfa Kilo Paz 3, atento ao finalizador. Vou, alerta. Estabilizado na sua escuta. Autorizando o escudo 2, vento 090 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, não no zero, tempo 3152. Dois solos 3-1, direita solo 2-1 na sinal 1. 2-1. Eu passaria do 2-2. Poderia coordenar com o centro Recife a partir de Moba para o direto de Barreiras? Aguarde, 2-2-3-1. Muito obrigado pela sua escuta. Aguarda. Partida presente, Barreiras. 2-2-3-1. Bola de Salvador, tá 3-1-5-2, ingresso agora na Alfa, na sua escuta. 3-1-5-2, boa noite, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 2-3-1-5-2. 3231, chame Recife na 288, alterna 260. 288, alterna 1260. Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom trabalho. 2231. Também. Para 3600, sem identificação, chegada na área autorizada, desse montanha ao nível 050, altímetro 0,3. Inacível. Autorizado, sem restrição, lista para 2000 pés, com H1 no 0,3. Uno 1895, ajuste no 0 no 3. Marquinho, ponte para 1 0, torre 1 1 8, decimal 1 5, 1 8 ou 6 8. 1895 é 2. 1895, obrigado. Alinda, 168, decolou de 41, controle 1 no 989. Controle 1 no 989, Gol 968, obrigado. Ó, Gol 968, passa pelo Brasil Pelo, um feijão. Boa noite, 68, boa noite, contato radar, se mantenha o nível 230, sai da puta. 230 na foca, boa noite, meu. Autorizado sinal do procedimento do ILS, obtenho pista 90, chame estabilizado. Primeiro sinal do ILS, reportará estabilizado. Chame o Recife no 2545, alterno no 2085. 2545, 2085, obrigado, no 6868. Siga Azul 4062. Boa noite. Só um instante para informações do ATIS e cópia, só um instante. Salvador, opera visual, pista em uso no 0, ILS X-Ray, QNH1 no 0, no 3, temperatura 2,6, controle 19,8, torre 18,95, hora certa, 0248, vento agora 0,90 graus, 9,11, pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via pêndulo 1 no 0, decola da 1 no 0 com curva à esquerda no perfil de saída Fuca, Jambos e Par. 5-4 no 3 no transponder, controle 19-8. Saída Puca, Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Jamo e Par. Jamo e Par. Correto, é Porta Franca, Portão 2. Porta Franca, 024. Correto. Solicita autorização para mudar o avião do gate número 11 para o gate número 10. Aguardar. 3600, passou o turno, completa o final do procedimento, chame o turno no 895. 1895, obrigado, bom trabalho a todos. Valeu. 1170, livre taxa até o ponto de espera da 1-0, patio lindo no ponto de espera do Uno com 895, ajuste no 013. Obrigado, patio, espera do 1-0. Portugal 024, som? Mais confirmando seria a mudança do gate 11 para o gate 10? Afirmativo. O apolisco não funciona para poder ter passageiros com cadeira de roda. Gente, então autorizado até o gate 10. Autorizado para mudar para o gate 10. Obrigado. 79, autorizado pouso, pista 10. Pouso da 10, 3600.